Proposta de reforma tributária favorece o polo industrial de Manaus. Eleições do CREA no Amazonas serão no dia 1º de outubro. Proposta da reforma tributária eleva custo do Simples Nacional. Essas são algumas das principais notícias do portal jcam.com.br nesse dia 28 de julho de 2020. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News. As lideranças do polo industrial de Manaus foram unânimes em comemorar o reconhecimento da legitimidade das FM na primeira parte da proposta da reforma tributária enviada pelo governo federal ao Congresso. O entendimento geral é que, até o momento, a indústria incentivada de Manaus não sai perdendo no cenário apresentado pela proposta do governo. A indústria nacional já havia celebrado a novidade sem ressalvas. De acordo com o presidente da Eletros, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge do Nascimento Júnior, a proposta do governo de unificar PIS e COFINS em alíquota única de 12% não gera prejuízo às empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. No nosso setor eletroeletrônico, até o momento, a gente identificou que não há nenhum dano sério. Ela realmente respeita as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Alguns cálculos mais detalhados estão sendo feitos por produto e eu estou aguardando ainda das empresas uma resposta, mas o que nós temos hoje, sexta-feira, é o entendimento de que para o setor eletroeletrônico, de um modo geral, não há impacto negativo da criação da CBS, onde foi mantida as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus para o setor eletroeletrônico. O presidente do CIAN, que é o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Pérez, diz que o entendimento geral é que não há maior impacto para nenhum segmento industrial do PIN e nem nada que tire a competitividade das empresas instaladas em Manaus. Mas nos parece que, no contexto geral, a proposta ela não é ruim para o modelo. Sem dúvida, das que foram apresentadas, é a melhor para nós. Mas ainda estamos discutindo aqui. A opinião está de acordo com o presidente da FIAN, que é a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Antônio Silva, que diz que a proposta apresentada pelo governo, em princípio, afeta minimamente as FM. O processo eleitoral 2020 do sistema CONFEA-CREA foi definido para o dia 1º de outubro, após o adiamento da eleição que ocorreria no dia 15 de julho, por conta da incidência da pandemia do coronavírus em todo o Brasil. Os conselheiros federais de engenharia e agronomia aprovaram na última sexta-feira, dia 24, a deliberação da Comissão Eleitoral Federal com a definição da nova data para o dia 1º de outubro. O processo eleitoral no dia 15 de julho foi interrompido em decorrência de uma decisão judicial. Três candidatos concorrem ao cargo de presidente do CREA no Amazonas: os engenheiros civis Afonso Luiz Costa Lins Júnior, que busca a reeleição, Cláudio José Ernesto Machado, o Machadão, e o engenheiro agrônomo Carlos Alberto Soares de Magalhães. Quem for eleito assume o mandato no triênio 2021-2024. A proposta de reforma tributária do governo federal, remetida ao Congresso na semana passada, com a unificação de PIS e COFINS na chamada CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, ainda gera muita polêmica para o setor de serviços. O projeto de lei apresentado pelo Ministério da Economia prevê a alíquota única de 12% para o novo tributo, o que aumentaria exponencialmente a cobrança para empresas que fazem parte do lucro presumido. Por conta disso, os negócios que envolvem empresas que estão no chamado Simples Nacional podem sofrer aumento de custo. Segundo a análise do Conselho Federal de Contabilidade, caso não seja reestudado um ajuste seletivo, a unificação da alíquota pode elevar a informalidade e as demissões no setor, dada a dificuldade de repassar o aumento dos custos ao consumidor. O presidente da Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Seção Amazonas, Fábio Cunha, diz que ainda é cedo para concluir se a proposta do governo vai gerar perdas para o segmento. Música.